avisou que eu cuide mais de mim e que viver não é assim. Viver não é assim. Meu anjo me levou no sonho e na emoção de uma aventura sem ter fim. Viver, perigo é não saber trilhas que dão.